Thank you. De bolsa de vai ter nacionais para a Europa. Eu já disse que eu principalmente com os Estados Unidos.